Aqui sua festa fica show. Alto-falantes Snake. Isso é qualidade. DJ Luan, indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto. Pancada pura. Alto-falantes Snake. Apoio, um fã de som automotivo.